Sejam muito bem-vindos ao Tomar no Cast. Eu sou o Bozo. Eu sou o Jean. Sou o Joe. E eu sou o Luigi. Então, galera, nosso tema de hoje, nós vamos comentar sobre desenhos de cada um que marcaram a nossa infância. Certo? Certo. Certo, Jean. Right. Então vamos pro podcast. Hoje, fala um desenho pra gente que você gostava bastante, que marcou bastante assim a sua infância. Eu gostava de Pokémon, cara. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. Pokémon era foda, cara. Pokémon, na verdade, o que marcou a minha infância no Pokémon foi por causa dos jogos, não por causa dos desenhos, porque tudo veio do jogo, começou no jogo, aí a galera foi fazendo os desenhos, foi fazendo os animes, e aí o Ash nunca mais parou de ter 10 anos, mas tirando isso, era um desenho bem legal, e eu fiquei deveras chateado quando a galera das primeiras temporadas começou a sair, tipo, quando o Brock e a Misty saíram, e aí ela foi ser líder do ginásio, pá, aí foi desmantelando a equipe, eu fiquei chateado, de verdade. Mas pra mim, quando começa a separar, assim, a equipe, pra mim já não ficou mais massa o desenho. Pra mim já ficou um desenho meio chato, assim, eu não assistia mais. Ah, Pokémon era desenho massa. Eu sempre assisti episódios de Pokémon mais avulsos, assim. Eu nunca acompanhei Pokémon inteiro, então não posso falar muito, assim, sobre o desenho. Só pode falar muito sobre o desenho quem tinha o CD de músicas do Pokémon, né, Gia? É, então, nossa, eu tenho. Nossa senhora. E tem altas músicas legais, tem umas que fazem chorar também, umas bem emocionantes e tal. Tem o legal também da franquia que tem... Os filmes também saíram. Os filmes saíram bem legais também. Aquele primeiro filme do Mew contra Mewtwo e tudo mais, que todo mundo chora naquela cena do Pikachu que o Ash vira de pedra. Aquele filme é foda. Sobre os filmes, cara, o interessante é que cada filme tem um deus, né? Cada filme tem um Pokémon foda que... É o mais foda de todos. Então, se você fosse ver o filme 1, tinha lá o Mew e Mewtwo. No 2 já tinha os deuses lá, os 3. Depois foram mais outros, depois outros. Eu acho que a ideia era justamente colocar os lendários nos filmes, porque não... Cabia na série. Não tinha como encaixar ele. É, então, não tinha como encaixar eles nos desenhos, né? E uma coisa que eu achei que eles fizeram um pouco errado foi o fato deles... Tipo assim, eles faziam um filme, mas aí quando eles davam seguimento na história do desenho, era como se o filme não tivesse existido. Era como se fosse, tipo, uma fenda, assim, dentro da história, que aconteceu o filme, e aí segue a história como se o filme não tivesse acontecido. Nossa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. É bem triste, porque aí a galera não lembra, não faz referência, não tem nada. Então, tamanha a dificuldade de colocar os lendários no decorrer da série, né? Pois é, é verdade, cara. Eu nunca tinha visto o Mew. Eu acho que não fizeram o Mew no desenho, né? Não, o que eles tentaram fazer uma vez foi quando teve o lançamento do filme 4, que era o filme do Celebi. Eles até deram uns flashes do Celebi no desenho, mas foi na época que tava promovendo o filme. E aí depois que o filme foi lançado no Japão, parou, voltou à história normal, que já não tinha muito a ver com a história dos jogos. E aí por isso a galera ficava um pouco chateada também. Filme 4 é Viajantes no Tempo? Isso, é esse mesmo. Foram feitos 5 filmes, né, deles. Foi do que? Do Pokémon? Do Pokémon. Foi não, Pokémon, véio. O filme Mewtwo Contra-Ataca, Pokémon 2000 O Poder 1, Pokémon 3 O Feitiço dos... O Noh, Pokémon 4, Viajantes do Tempo e Heróis Pokémon. Não, mas depois teve mais. Teve o 6, que era do Flygon, teve o 7, depois teve o 8, 9, 12, que teve o Dialga e Palkia, se eu não me engano. Teve bastante coisa depois. Foi uma franquia que rendeu bastante, com Dragon Ball, assim. Quantas temporadas tem Pokémon? Eu parei na 9ª, acho que é uns... 4 anos atrás. Jean, você curte tanto Pokémon assim? Você sabe quantos Pokémons existem? Se eu não me engano, tá nos 600 e alguma coisa, careca. Caramba, hein? Como é que você guarda o nome de todos esses? Não, não, tipo... Não guarda. Eu não sei a ordem e tal, mas é legal por causa do jogo. O jogo é tipo um RPG mesmo. Não tem muito disfarce. O que dá o legal no jogo é a combinação de tipos. Tipo, você tem água com voador, umas coisas assim. E aí o que é massa é você saber todas as tabelas de danos, assim. Tipo, qual é melhor que qual é resistente a qual. Aí eu acho que depois de você jogar uns negócio há uns 15 anos já. Se saber um negócio desse é legal. E tá no 660 por enquanto. Não, não, tem mais. Tá no 719. Nossa, meu Deus. O que eu tava vendo aqui no, na grande Wikipédia é que tinha da série da geração da série original, aí tinha da geração avançada, filmes da série Diamante e Pérola e da série Branco e Preto e da série X e Y. Então acho que tem muita temporada de Pokémon mesmo. Sim, sim. É, uma dúvida, eu que sou meio leigo assim na questão do negócio do Pokémon, é por que que o maldito do Pikachu nunca evolui, né? É porque esse aí é mais ligado com a história do Ash, né? Por isso que a galera fala um pouco que eles deram uma cagada nos desenhos, porque tipo, se você for seguir a lógica do jogo, você pensar em não evoluir o Pokémon é você, tipo, tá atrasando a sua vida. E aí o Ash, mesmo assim, ganhava umas batalhas fodas com os Pokémons que não eram evoluídos. Aí você pensa, porra, tá estranho. E mesmo assim, realmente, não faz sentido. A galera continua com isso. Não faz sentido. Não, mas tecnicamente ele evoluía, mas ele continuava sendo o mesmo. O Pikachu era o símbolo do negócio todo, né? Sim. O Pokémon queridinho, né? Até o cara que nunca assistiu muito Pokémon sabe do Pikachu, sabe das técnicas do Pikachu. Isso aí é... As mães conhecem. Exato. É, todo mundo sabe o modelo do Pikachu. Oi, eu sou o Goku. Quem é esse Pokémon? Acorde, meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar. É hora do duelo! Então, Joe, fala pra gente aí agora você. Um programa que marcou, assim, sua infância. Ah, cara, não tem como falar de infância e não lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum. Era garantia de silêncio na casa, mães felizes e contentes quando se sentavam na frente da televisão para assistir Castelo Rá-Tim-Bum, porque é um negócio que prende atenção, né? Porque o programa era muito legal porque ele te ensinava muitas coisas, entendeu? Quem nunca aprendeu sobre instrumentos musicais escutando passarinhos cantarem sobre ele? Annenberg, né? Não era Annenberg, então... Bozo, não era, cara. Você precisa aceitar isso no fundo do seu coração, não era. Eu nunca vou aceitar, não, nunca vou aceitar. Pra mim vai ser sempre ela. Caramba, supere isso, garoto. Não era Sandra Annenberg. O Castelo Rá-Tim-Bum era um programa de entretenimento cultural, né? E isso era divertido. Enquanto, no mesmo tempo que você achava divertido, porque tinha séries de fatos aconteciam, tinha o Doutor Abobrinha que chegava pra tentar comprar o castelo toda vez, e eles tentando arrumar um jeito de não assinar o documento. E então era uma série de fatos e personagens que apareciam durante a série, assim, que somavam, né? Então eles ensinavam muita coisa. Tinha a Caipora, tinha o Etevaldo. Eu tinha medo da Caipora. Você assoviava, né? E ela aparecia. É, era isso. Porteiro, eu gostava do porteiro. O interessante do Castelo Rá-Tim-Bum é que ele sempre trazia referências à cultura brasileira, né? Em todo episódio, pelo menos, como, por exemplo, a Caipora. A Caipora é uma amiga deles e a Caipora faz parte do elemento lendas do Brasil, entendeu? Sim. E era bem interessante esse negócio. Isso que é legal. Era um programa de entretenimento cultural, né? Você conseguia aprender ao mesmo tempo que você assistia, né? Diferente de muitos desenhos aí que não trazem nada de valores, assim. E eles desenho transmitia amizade e tinha quadros do construtor, por exemplo, aquele que te ensinava a fazer alguma coisa. Tinha o Chip e o Perônio, que eles falavam sobre ciência no meio do programa. E aí tinha as coisas de divertimento, né? Quem nunca cantou a musiquinha do ratinho tomando banho, né? Lava uma orelha, outra orelha. Tipo, porque assim não é resposta. Tem um CD do Castelo Rá-Tim-Bum também. CD do quê? De músicas. Eu nem sabia que tinha CD, cara. Nem não sabia. Eu sabia que tinha fita, né? Não, as fitas cassetes eu tinha todas. Pra mim, aí, quem nunca aprendeu que é importante lavar a mão. Eu vou colocar a musiquinha agora pra gente ouvir, tá bom? Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão. Lava uma. Era legal quando eles chegavam, pra entrar no castelo, eles tinham que resolver um enigma. Nunca mostrou como que o Nino conheceu o Zeca, a Biba e o Pedro, né? Ou mostrou? Eu não lembro. Mostrou sim, é o primeiro episódio, andando na rua. E aí ele faz um feitiço pra o... acho que o Zequinha, se eu não me engano, tá com uma bola na mão. Aí ele faz um feitiço na bola do Zequinha, porque o Nino não tinha amigos, né? Porque ele tem 300 anos, na teoria. É. E aí ele faz um feitiço na bola e traz a bola até o castelo. E aí os meninos vêm até o castelo perseguindo a bola e acabam entrando e ficam procurando a bola no castelo e se conhecem. E é o único episódio que ele não usa magia. Ele era mais inventor, né? Que nem o tio dele. É, o tio viu, o Dr. Vitor. Porra, mano, eu morria de medo também quando ele gritava Raios e trovões! Sempre que o Dr. Vitor vai chegar, o relógio falava: o Dr. Vitor está chegando! O Dr. Vitor chegou! E abria a porta. Curiosidade, vocês sabem por que o Nino, ele é interpretado por um ator velho e as outras crianças, mesmo por crianças? É pra representar que ele é uma criança de 300 anos. Entendeu? Legal que tem 300 anos e não tem amigos. Uma vida solitária. Tem um filme do Castelo Rá-Tim-Bum que eu acho muito legal, só que não são os mesmos atores e os personagens são diferentes, os três amigos. Não é o Pedrinho, a Biba e o Zequinha. E o Nino, nesse filme, ele é apresentado por uma criança mesmo, né? Não é um ator mais velho. O filme, ele não se passa muito dentro do castelo, ele se passa mais fora do castelo do que dentro, né? É. Ao contrário do Castelo Rá-Tim-Bum, que acho que nunca apareceu fora do Castelo Rá-Tim-Bum. Acho que só nesse primeiro episódio. Eu lembro que esse filme do Castelo Rá-Tim-Bum foi uma super produção na época, tipo, o pessoal comentou muito. Foi bem produzido. A história é boa também, hein? Que ele tem uma tia má que quer roubar os poderes da Morgana, é. E aí ele tá vivendo um dilema porque ele tem que escrever os feitiços dele no livro de feitiços e ele não sabe o que escrever. Castelo Rá-Tim-Bum lembra. Nossa. Lembra a infância, tem cheirinho de infância. Ah, tem, muito. A porta se abriu. Cale-se, você me deixa louca. Ninguém tem paciência comigo. Hora de morfar. Dragão Zord, Mastodonte, Pterodáctilo, Triceratops, Tigre-dente de sabre, Tiranossauro. Luigi, então fala pra gente agora você um programa, um desenho que marcou muito a sua infância, assim. Cara, eu curti o Laboratório de Dexter, cara, porque eu não sei, eu acho que quando eu era criança eu era muito nerd, tá ligado? E quando você chega na tua casa e vem um desenho onde você vê um garotinho nerd, até acabou um pouco parecido, né? Só faltou uns QIs a mais aí pra eu chegar em um super laboratório no porão, mas enfim. Não era no porão, cara, era no quarto dele. Era tipo no quarto porão, sei lá o que era aquilo. Ele chegava no quarto, descia no cano, fazia toda aquela engenhoca e enfim, era interessante demais. Você tinha Didi, cara. Nossa, eu tinha ódio da Didi. Uma cara. Coisa que eu lembro muito do Dexter é o filme dele. Teve um filme que foi lançado, ele tava fazendo muito sucesso, né, no começo, que é Dexter Ego Trip. Ele simplesmente viaja no futuro. É sensacional, cara. Ele encontra ele na adolescência. Ele encontra ele depois. Adulto. E quando ele é adulto, tipo, ele é super bombado, careca, cheio de barba, assim. Ele era guerrilheiro. E ele, tipo, ele era considerado o número 12, né? Porque a população, aconteceu tantas mudanças. Os Mandrake tinha entrado no poder, se não me engano, e ele era conhecido como número 12, então ele meio que tenta fazer uma crítica na sociedade, tipo, que pra onde a gente vai daqui a pouco, porque o futuro era meio destruído e o Mandrake tava no poder, então o Mandrake ele se transforma no super gordo no futuro, enfim, soltando vários spoilers do filme. Depois ele vira o cérebro. Só pra contextualizar, o Mandrake é o arqui-inimigo do Dexter, que o Mandrake era apaixonado pela Didi. Era outra criança gênia. Isso, exato. Era outra criança gênia. Que não suportava que o Dexter fosse tão inteligente quanto ele. Legal, eram os pais do Mandrake, né? Eles eram hippies, né? E era engraçado, né? Sim, exato. Eu tava assistindo esses dias o Laboratório de Dexter e eu reparei que as coisas do Mandrake eram muito mais foda, tipo os robôs, o laboratório do Mandrake era pra fora, assim, era muito louco. Eu achava mais da hora, eu acho hoje em dia mais da hora as coisas do Mandrake do que os dos Dexter, assim, sei lá. É aquele negócio do anti-herói, né? É, então. Do anti-herói, é. Boss do mal. E você via também, por exemplo, que o Mandrake, as coisas que o Mandrake construía era pra destruição, né? E o Dexter, ele só construía coisas, sei lá, pra ganhar o Nobel de tecnologia, que não tinha muito uso, ele construiu um robô e tal. Tem um episódio do Dexter que ele clona a Didi. Mano. Sim. É assim, ele ia se clonar pra ele fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela entra. Mano. Oh, eu tava falando naquele episódio também que ele precisa fazer uma prova de francês na escola. E aí ele desenvolve uma máquina que ele coloca na cabeça dele e ele coloca um disco, tipo um vinilzão, que era aula de francês. E aí ele dorme escutando o negócio, só que ele não percebe, o negócio trava, falando omelete de queijo. Aí fica omelete de fromagem, só fica falando isso. Ele não lembra mais como falar outras palavras, ele consegue falar isso. Aí ele dá sorte que no teste dele, a pergunta que vem, tipo, acho que é meio, sei lá também, coisa de desenho, mas aí o teste de francês dele era como se fala omelete de queijo em francês. Só tinha uma questão. Era a única coisa que ele sabia falar ou escrever. E aí ele fica mundialmente famoso. Cara, essa coisa. Pra rádio e TVs falando omelete de queijo em francês. Uma coisa muito legal do laboratório de Dexter era que coisas inimagináveis se tornavam realidade. Acho que como qualquer outro desenho, né? Por exemplo, eu lembro muito de um episódio que o Dexter ele se veste de mulher, cara. Que ele é zoado depois na escola. Não sei o que acontece, eu não lembro direito o que acontece. Mas a imagem da boneca, ele vestido de boneca, como uma nova amiga da Didi que vai na escola. Eu acho que eu lembro. E tem um garotinho que se apaixona por ele. É muito estranho, então. Mas Dexter, assim, era um desenho que eu gostava bastante também, tipo, era um desenho muito legal. A porta se abriu! Cale-se, você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo! Hora de morfar! Dragão Zor! Mastodonte! Fala, Bozo, então conta pra gente aí um desenho que marcou a sua infância agora. O meu, na verdade, eu vou falar um programa, né, que é o Power Rangers. O Power Rangers era muito louco, cara. Teve várias temporadas, né, de Power Rangers no Brasil. A primeira passou em 94, né. O que eu mais gostava era o do Zordon, que tinha a Alpha, que falava ai, ai, ai, ai, ai. Esse era um ai, ai, mais ai, ai. Que é o que rendeu o filme, né. Sim. Qual que era o nome desse? É o primeiro, né? Não é o primeiro que tem o Zordon, cara. Eu acho que é o... Cara, porque Power Rangers teve bilhões. Tinha Power Rangers, teve Força Animal, tinha Turbo. Ó, tinha o Mighty Morphin Power Rangers, o Mighty Morphers Power Rangers segunda temporada, que o Power Rangers branco era o cara que virou Power Rangers vermelho e hoje é lutador de MMA lá, tá ligado? O Tommy. O Tommy. Tinha o Tommy, Power Ranger. Fez quase todos os Power Rangers. Tinha o Power Ranger Turbo Troll. Minto, esse aí é o Morphin terceira temporada que teve esse Power Rangers branco. O segunda temporada é o do Zordon. É o primeiro e o segunda temporada do Zordon. Uma coisa, por favor, né? Quem nunca foi apaixonado pela Kimberly, né? Meu Deus do céu. Ai, a Kimberly. Eu casaria com essa Kimberly. A grande Power Ranger rosa. Não, falando em Tommy, cara, o Tommy ele foi praticamente todas as cores, né? Menos a pele rosa. Porque ele, se não me engano, ele que estreou a branca. Ele já foi verde, vermelho. O vermelho ele foi duas vezes. Que bom que ele nunca foi rosa, né? É que bom, né? Realmente. Eu lembro que teve um episódio, acho que no Power Rangers Força Animal, que apareceu todos os Power Rangers vermelhos que existiram. Cara, esse episódio é o episódio mais foda da galáxia. Eu acho que apareciam 10 Power Rangers, era alguma coisa assim, sei lá, só... Eu acho que apareciam 10 Power Rangers os vermelhos. 10 principais. Isso. Aí na hora que eles desfaziam o... desmorfavam, eu lembro que tinham 10 Power Rangers morfados vermelhos. Aí quando eles desfaziam, né, eles desmorfavam, só tinham 9. Porque tinha o Tommy, que foi duas vezes Power Rangers vermelho, né. Isso era uma falha que pra mim, na época, quando eu vi, eu falei, cara, por que isso? Não faz sentido. Eu nem nunca percebi isso aí. Eu explicava, Tommy é foda. É porque ele é foda, entendeu? Sim, Tommy é foda. É, se vocês acham bom juntar todos os Power Rangers vermelhos, então vocês não viram o novo episódio que saiu esses dias aí, esses tempos, que juntou praticamente todos os Power Rangers de todas as temporadas, de todos os tipos, em um só episódio, combatendo vários inimigos históricos deles. Eu é bem vi interessante, isso vale a pena ver. Aparece o Tommy vale como vídeo, Power Ranger porque... vermelho líder. E ainda sim, assim eles levam um pau dos monstros. É fantástico, cara. Power Rangers. Fantástico, Power Rangers, mas o Power Rangers que eu mais gostei, que eu mais gostava, era o Power Rangers Turbo e o Super Patrulha Delta. Foi os dois pra mim que eu mais gostava. Aquele que passou na Globo um tempo. Um dos últimos a passar na TV Globinho. Ó, eu acho que passou um dos últimos na TV Globinho, eu não lembro, cara. Eu acho que foi o Força Animal, não foi? Força Animal passava na TV Globinho. Sim. Assim você vê TV Globinho. Não passa mais, não tem mais TV Globinho, Chico. Não tem mais TV Globinho. Cara, qual que era aquele que eles eram dinossauros, né? Acho que foi o melhor que teve, na minha opinião, assim. Dinossauros? É, marcou muito. Foi o Mighty Morphin Power Rangers, pelo que eu vi aqui, que tem os dinossauros. Isso, garoto. É, Power Rangers foi... Eu gostava muito de Power Rangers. Ah, e o mais legal do Power Rangers é que eles sempre perdiam e depois ganhavam, né? Era o máximo. Era mó manjado. Era manjado. Ah, era manjado. Eles começavam a apanhar, de repente eles apelavam lá pro Megazord. Não, na verdade... Megazord era depois que eles matavam o cara. Eles matavam o cara, aí o cara derretia. Aí o cara crescia. Depende. Acho que no primeiro tinha aquela mulher que falava aquela frase lá no, da luz da discórdia. Sempre pela luz da discórdia. Faça esse monstro derrotado uma nova vida. Ele ficava gigante lá. Aí eles chamavam o Megazord. Power Ranger Turbo tem um filme, não tem? Power Ranger Azul, que é pequenininho. O azul é a criança. Pequenininho. Era a criança, cara. Pequenininho. Era o Power Ranger anão. Power Ranger pequenininho. Era o Power Ranger a favor das minorias. Power Ranger bonsai. Ai, que saber. As poses de luta deles eram bem engraçadas. Realmente, quando eles batiam nas pessoas que o fundo explodia. Quando eles morfavam e viravam assim, aí o fundo explodia. É, e os saltos? Tomava um golpe, era uma piruleta do infinito e além. Tinha que saber altas ginástica olímpica, né? Pra ser ator de Power Rangers. Dá um duplo twist carpado ali, pá. Oi, eu sou o Goku. Quem é esse Pokémon? Acorde, meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar. É hora do duelo! Então, Gianluca, manda aí. Oi. Mais um desenho muito louco que você assistia quando era pequeno e gay. Não, eu vou falar um que eu assistia quando eu era só pequeno. Tá bom? Pode ser? Quem pode era ser. Só você, Joe. Quem nunca matou aula, né, Joe? Pra assistir Dragon Ball. Quem nunca falava pra quem nunca a diretora que tava com dor de cabeça. É, tô passando mal, tô com ânsia de vômito. E aí ligava pra sua mãe ia na escola. Buscava você, você chegava em casa, ligava o Dragon Ball e a dor de cabeça sumia. Era mágico. Quem nunca assistiu o Transformação do Goku Super Saiyajin 3 e aí do nada interrompe a transmissão pra falar que caiu as torres gêmeas? Quem nunca... Nesse dia eu não tava assistindo. Eu tava. Eu tava assistindo. Quem nunca baixou o volume da TV quando começavam a gritar Mr. Satan pra os seus pais não ouvirem ou alguma coisa assim? Ah, eu não. Eu não fazia isso. Eu também não. Desculpa. É que o Chico era meio padre. Ele morava no seminário nessa época, né? Os outros seminaristas não podiam ouvir a TV gritando Mr. Satan. Não podia, mas ele tava falando, assistindo coisa do Satan lá, a galera ia exorcizar o Chico. Exorcizar, falar pra eu largar essa coisa do cara piroto. Ah, assistindo um negócio do Satan. Eu acho que o único problema do Dragon Ball é que demorava muito pra acontecer as coisas, né? Imagina. Ah, isso era mágico, né? Você ficava... É tudo bem rápido, cara. A atenção da molecada muito louca, é. Não, o que eu acho da hora, tipo, eu também... soltar um Kamehameha. Eu também reclamava bastante da demora. Porque, tipo, você vai ver aquela luta com o Goku e com o Freeza, durou 300 episódios, ele ficou de destruir na Namekusei, nunca destruiu, o Goku fez uma Jikidama que durou, sei lá, uns 15 episódios pra juntar toda a energia. Só pra todo mundo da Terra fazer... E aí, a galera toda reclama, do GT depois, fala que foi muito rápido, que faltou a história e tudo mais. Eu achei mó legal. É, eu gostava do GT também. Eu gostava do GT porque o Goku transformava em Super Saiyajin 4, né? Na real, porque aquele Goku pequeno e aquele Goku pequeno só se transformava em Super Saiyajin 1 e já batia na galera toda. No final do negócio começou a ficar bom. O final do GT ficou bom, né? Aquela saga do, das esferas do dragão ficou bem bolada, né? Do Shenlong lá. Do Shenlong, que tinha os monstros de cada esfera, era bem, bem massa. Bem da hora. E quando eles se transformam naquele Super Saiyajin? Quando eles transformam. Isso, Super Saiyajin 4, quando ele fica peludão e grande. E tem um rabo daí. É a saga do. Como é que era? Do Baby? Uhum. É a primeira do GT, né? Isso. Na verdade. É. É a saga do Baby. Que ele transforma. É a primeira vez que ele se transforma em Super Saiyajin 4, né? Então, uma das coisas pais do GT é que tem. O GT tem três sagas dentro de um negócio só, de uns, sei lá, 60 episódios. Aí você tem a do Baby, depois você tem a do Super Android 17, que durou, sei lá, 9 episódios. É, 17. Uhum. E depois tem já a das Férias do Dragão Negras lá, corrompidas e pá. Isso. Eu achei ruim porque eles aproveitaram muito do Trunks, assim, no, do GT, e deixaram de lado, sim, tipo, o Goten, deixaram um monte de personagem legal de fora da, no negócio também. Isso me chateou um pouco. Mas quando o Goku se transformou... Super Saiyajin 4, que se foda todo mundo, o negócio ficou muito louco. O Super Saiyajin 4 é que ele se transformava no macaco? Isso, ele virou um macaco primeiro, não, e depois... Isso. A primeira vez. É, ele virou, acho que no... É, a primeira vez ele virou um macaco e começou a destruir as coisas, não é? A Pan fez ele voltar, ele ficou meio putão ainda, e depois que ele voltou normal. E esse episódio, eu lembro que durou, acho que uns 3 episódios, esse negócio do dele ter transformado o macaco do malzão lá. Sim, é legal, então... e foi legal porque ele se transformou em macaco, olhando pro sol, né? Foi um episódio bem emocionante. Ele tá quase morto, na real, e aí começa a transformação, é emocionante pra porra esse episódio. Tem umas partes do Dragon Ball, a primeira bem no comecinho, a primeira saga do Garlic Jr., que ele usa uma fumacinha lá e deixa todo mundo contra o Goku e tal, e acontece a mesma coisa depois com o Baby, que ele deixa todo mundo contra e vai corrompendo todo mundo, Vegeta e tal, aí Vegeta, a Bulma dá uma aflição muito grande, cara, tipo, de ver todo mundo zoando lá por causa do Baby, e você, não, gente, para, cara, e aí vai ficar só o Goku, apanha o Trunks só. Dragon Ball Z tiveram 6 sagas. Sim, tem a saga do Cell. A saga do Saiyajins, a saga do Freeza. Do Freeza, do Cell. Tem a do... Ó, antes da do Cell, tem a do Garlic Jr. Garlic Jr., é que eu falei agora. Aí a do Cell, aí a saga do Torneio do Outro Mundo. E a do Majin Buu. Sim. É do Buu, é verdade. O Torneio do Outro Mundo é do Pai Gohan. É verdade. Muito legal também. Isso. Qual dessas que o Gohan e o Goten se juntam? É a do Buu. Última, do Buu. Na do Buu, né? É, a do Buu foi a que mais marcou todo mundo, né? Porque é que eles mais passavam no, na TV Globinho, eu acho, por exemplo. Eu acho que eles só passavam a saga do Buu uma época. Eles ficaram muito tempo passando só a saga do Buu. É, e, foi bastante tempo. Foi a série que mais marcou, acho. Assim, a que eu mais lembro de ter assistido os episódios foi a saga do Buu, né? É uma saga longa pra caramba também, né? É gigantesca. 91 episódios. Tipo uma novela. 91 episódios. Sim, a saga do Buu é gigantesca. É, e foi uma das sagas mais legais, né? Tem transformação Super Saiyajin 3, tem fusão do Trunks com o Goten, tem o Gohan fudido pra porra lá, que quando ele volta do treinamento com ele vai treinar com o Sr. Kaiô. O legal é com o uma coisa interessante do Buu, cara, é que o você no começo você meio que tem raiva dele, porque ele começa a transformar todo mundo em chocolate e comer, né? Só que ao passar dos episódios você começa a gostar dele, cara. Ele é um personagem cativante. Ele é um vilão cômico, né? Ele quer transformar a galera em chocolate. Isso é bem divertido. Quem não ficava com pena do Majin Buu gordo, né? Quando ele virou amigo do Mr. Satan. E o episódio que ele morre. Morreu o cachorro. O cachorro morre. É um episódio muito triste. Ele fica putaço. Ele vira bombadão, faz academia e tal. É. Então, o Buu tem 4 transformações, né? E a primeira transformação é aquela que deu meio errado, que foi o Majin Buu gordo. E aí tem aquele Majin Buu cinza que saiu em seguida, né? Que é uma cor meio esquisita. Nem sei que cor é aquilo. E aí tem o Majin Buu grande, que é aquele que absorve as pessoas. A história era assim, era tipo assim, o primeiro que foi feito lá pelo pai do Babidi, se eu não me engano, era o Kid Buu, que era o pequenininho. E aí ele foi convivendo com outras pessoas e tudo mais, e aí ele foi ficando bom. E aí ele foi, não foi servindo mais pro Babidi. E aí foi, ele foi transformando, depois ele virou o grandão. Ele virou grandão, depois ele virou o outro Buu gordo, né? E aí ele foi aprisionado como Buu gordo. E aí, quando ele é solto de novo, vai sendo o inverso, né? Ele vai ficando... É, o reverso. Depois que ele libera a parte mal dele lá, ele vai ficando cada vez mais mal só. Sim. Nossa, eu nem sabia dessa parte da... Quando ele era Kid Buu bonzinho. Não, não. Ele era Kid... Ele foi criado o mais mal possível, que era o Kid Buu. E aí ele foi ficando bom, se eu não me engano é isso. Ele foi ficando bom com o tempo. E aí ele foi parando de servir. Gordo. É, ele chegou no Buu gordo. Porra. Mas é legal os poderes de cada um, né? O Buu grande, ele absorvia as pessoas, né? Cara, eu fiquei muito chateado quando ele absorveu o Gohan. Um dos episódios mais tristes. Chega o Gohan lá putaço, fudido pra caramba, forte pra porra. E aí ele é absorvido, ele absorve o Piccolo também, absorve a fusão do Gohan com o Gotenks. É então, muito legal. O legal é que ele pegava cada elemento do personagem e era concentrado nele, né? Então ele usava uma jaquetinha. É verdade. Tinha que tirar aquele rabinho da cabeça dele. Eu lembro que tinha algum negócio assim. O Vegito, quando era a fusão do brinco lá do Goku e do Vegito, ele tentou tirar um episódio lá, mas aí ele ficou muito convencido. Aí o Buu foi lá e absorveu ele também. E aí chegou no estômago, os dois se soltaram. É, claro, é verdade, tem aquela luta no estômago do Buu. Como é que o Magro foi derrotado mesmo, grande? Na verdade, eu lembro de quando o Goku e o Vegeta estavam dentro da barriga dele, eles começaram a zoar tudo na barriga do Buu. Acho que foi de dentro da barriga. E o Buu teve que ir no banheiro. Aí ele teve que ir no banheiro e ficou zoado. Ah, aí verdade. Eles saem, aí depois que eles saem, eu não lembro o que acontece, acho que ele leva um pau de novo. Mas depois eles têm que quando ele vira o Kid Buu, eles têm que transportar ele lá pro mundo do Supremo Senhor Kaiô, pra ele não destruir nada perto. É, aí a luta acontece lá. Né? O Vegeta Super Saiyajin 2 e o Goku Super Saiyajin 3 vão revezando pra ver quem que tá lutando. Pra ir lutando com o Buu até o Goku se recuperar e tudo mais. É que assim, no começo da saga Buu, o Goku tá morto, né? Aham. Depois que ele volta pra Terra, porque ele tava no torneio. O Freeza. É, o Freeza matou ele. O Freeza não, o Cell. Quando o Cell explode, o Goku teletransporta com o Cell pro Cell explodir. Só que na verdade o Cell não explode, não morre. Sim. Aí o Goku. Quem mata o Cell é o Gohan, né? É, aí ele vai pro Isso Cell, que eu achei torneio lá com o Pai Gohan. O Gohan, quando era pequeno, o cara mais forte da porra toda. Diz que ele nasceu com um Ki maior que o do Goku, aí ele mata o Cell. E aí depois no Dragon Ball Z, na saga do Majin Buu, o Gohan é um merda. Ele não é tão forte assim, só depois do treinamento lá que ele fica forte. Ele era o grande Saiyaman. Ele não é forte. Ah, cara. Meu Deus do céu, o que fizeram com o Gohan colocando ele de Saiyaman? Saiyaman, bom. Era triste aquele Saiyaman. Então, beleza, galera. Dragon Ball, se a gente for ficar falando... Nós vamos perder aqui mais duas horas, porque tem nossa senhora, tem muita Dragon coisa. Ball tem coisa pra caralho pra falar, né? A porta se abriu! Cale-se, você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Hora de morfar! Dragão Zor! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! E aí, Joe? Fala mais um seu aí, cara. Cara, então, nostalgia, né? É impossível não falar da série mais atemporal de toda a história da Galáxia Infinita e Além, né? Pode ser daqui 20 anos, 20 anos atrás, ou agora, que é uma série que todo mundo que assistir vai achar engraçado e vai achar bom, né? É, eu tenho uma priminha, minha priminha assiste Chaves... E ela acha Chaves engraçado, e eu achava Chaves engraçado, meu pai achava Chaves engraçado, minha mãe assistia Chaves. Então não tem como falar de nostalgia e de séries que marcaram a infância ou desenhos sem falar do Chaves, né, cara? Era genial. As piadas, apesar da repetição, é uma série que fica e você, toda vez que você assiste um episódio de Chaves, dá saudade e você acha engraçado. E existem muitos episódios marcantes, né? Você pegou gosto pelos personagens, né? Você sente apreço por eles. É porque foi muito tempo, né, cara? Passou durante muito tempo na TV, gerações e gerações e gerações, e aí, tipo, acaba pegando apreço mesmo. Tanto é que aquele Chaves de desenho animado que fizeram lá foi um lixo. É horrível, cara. É um lixo. É um lixo mesmo. Mas as crianças de hoje em dia gostam desse desenho. Uhum. É que era assim, cara, era um tipo de humor pastel, só que eles usavam a mesma sacada, só que com um contexto diferente, entendeu? No fim, as piadas eram as mesmas, só que tinha um contexto diferente todo na série, né? E não sei porquê, o negócio era engraçado. Eu acho que você gostava tanto do personagem, que eles eram muito carismáticos, né, cara? Cada um com a sua personalidade diferente dentro do, da vila ali. E você criava carinho até pelos personagens que eram chatos, tipo a Dona Florinda, que só batia no seu Madruga. E às vezes tinha episódio que ela era boazinha, tinha episódio que ela ficava com pena dele. Eu acho que uma coisa legal do Chaves, cara, é o contexto social que apresenta também a série. Tipo, o Chaves é um cara pobre, um garoto que mora na rua, e que aos poucos ele vai sendo acolhido pela, pelos vizinhos ali do bairro. Ah, sendo acolhido em termos, né? Porque ninguém leva, ele pra dormir dentro de casa. Só deixa ele dormir naquele baú, coitado. Não, cara, ele tinha um apartamento, ele tinha um 8. É, tem um episódio que fala. O nome da série no México é Chavo del Ocho. Porque ele mora no apartamento, na casa 8. É, do 8. Chaves do 8. Desculpa, gente, é que eu não assistia muito Chaves. A questão do o fato dele ser um anti-herói, assim. Ele é um gentinho. Acho que isso que o brasileiro. Gostou. A realidade, de... a realidade do México na época era muito parecida com a do Brasil, né? Por isso que criou esse afeto, né? Sim. Uhum. E outra, porque era uma série diferente, né? Porque geralmente você vai ver assim as séries, os programas de TV e tudo, eles retratam mais a vida das pessoas mais ricas e tudo mais. E o Chaves chegou assim, mostrando o cara de uma vila. Era um cortiço, né? Era um cortiço. Ninguém ali era rico. Ninguém tinha grana. Quem mais tinha grana ali era a Dona Florinda e o seu Barriga, que era o dono do cortiço. E mesmo assim, eles eram pessoas humildes, né? O seu senhor Barriga, que era o cara rico da porra toda. Mesmo ele sendo um cara rico, ele era um cara humilde. Ele deixava, né, o seu Madruga morar lá mesmo, não pagando, mesmo devendo. Mesmo não pagando. Mesmo devendo 18 meses. Devendo 13 meses de aluguel pra toda a série. 14 meses de aluguel. Sempre 14 meses, né? Nunca subia. Eu acho que por 5 anos, cara, ele deu 14 meses de aluguel. Ah, quem nunca quis o sanduíche de presunto? Realmente, né? Sanduíche de presunto. O presunto era massa. A série do Chaves traz bastante coisas marcantes, sabe? O episódio pra mim mais emocionante é aquele episódio do Chaves, que ele... O ladrão? O ladrão, cara. Esse episódio, quando eu assisti, eu chorei. A galera fica, tipo, falando que o Chaves é ladrão. E aí ele vai embora da vila e depois todo mundo pedindo desculpa pra eles, assim. Trazia valor, né, cara? Uma série que transmitia valores pra você, né? Um negócio que marcou muito mesmo a infância das pessoas. O pessoal só vai parar de assistir Chaves quando criarem um negócio melhor, que é quase impossível. O Roberto Bolanhos foi um grande cara que se formou no teatro, né? E ele tinha um grande dom pra escrever as histórias, porque você nunca vai se cansar, cara. Tá mais de 30 anos aí na TV e o pessoal, mesmo assim, dá risada, sabe o que vai acontecer. E é foda, cara. Chaves é foda. É foda. O episódio que eu gostava, que eu mais gostava, assim, é o do concerto na vila deles lá. Ah, eles cantam, que bonita sua roupa, que coisinha muito louca. Esse episódio era emocionante. Os episódios da escolinha, né? Da escola do professor Girafales. É que tem esses episódios quando os personagens começaram a sair, né? Aquele da Dona Florinda, do restaurante, eles começaram a gravar depois que o Kiko saiu da série, se eu não me engano, porque ele não aparece em nenhum momento. O Kiko não aparece no restaurante da Dona Florinda. Foi quando o Kiko saiu da série e foi um jeito que eles arrumaram de dar sequência à série sem falar dele, né? E tem aqueles episódios que a Chiquinha foi visitar os parentes, quando ela engravida. Que é a atriz engravida. Aí ela foi visitar as tias. E parece que a atriz ainda faz peças de teatro como Chiquinha até hoje. É. E o Kiko também. Marcou demais, né? É, o negócio passou na América Latina inteira, né? Não tem exceções. A América Latina inteira. Tipo, o Kiko, depois que ele sai, ele foi trabalhar na Venezuela, fazendo um programa dele. Um programa dele. Um negócio que é América inteira, né? Quando acabou o Chaves, tentaram fazer um programa só da Chiquinha, né? Porque a Chiquinha era uma das únicas personagens que não era criação só do Bolaños. Então tentaram fazer uma série da Chiquinha. Que é a Chiquinha teve uma base do Bolaños, mas ela que fez todo o que fez sucesso da Chiquinha foi a atriz, que eu não sei o nome, que fez botar pra cima. Maria Antonieta de las Nieves. Cara, eu vou dizer uma coisa legal também, que o nome no mexicano original deles era tipo o nome deles, assim. A Dona Neves, que era a Chiquinha, a bisavó da Chiquinha, era, o nome dela era Dona Neves e tal. O Seu Madruga, se eu não me engano, era o Dom Ramon. É, Dom Ramon. Era o nome dos caras mesmo, mó criativo, né? Preciso abrir meu coração pra vocês. Eu preciso dizer um negócio muito triste. Tenho vergonha de falar isso. Eu nunca assisti Chaves em Acapulco. Somos dois. Cara, meu Deus. Eu nunca mais vou conversar com vocês. Kika os dois aí, Joe. Desculpa, gente. Isso. Meu Deus, cara. A sociedade não ia aceitar isso. Assista. A sociedade. Você não merece fazer parte da sociedade. Tipo, se você nunca assistiu Chaves em Acapulco. Cara, é lindo. É o último episódio que eles gravaram. Os últimos episódios, né? Os dois últimos episódios de Chaves foram Chaves e Acapulco. Depois desse dia, acabou, né? O grupo acabou e eles se separaram. Cara, aquela cena na areia do final, do Chaves cantando a canção da despedida. Mano do céu, aquele de chorar. Oi, eu sou o Goku. Quem é esse Pokémon? Acorde, meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar. É hora do duelo! E você, Tico, Gui? O que você fala mais pra gente, assim, um desenho, um programa que marcou mais a sua infância, assim? Cara, acho que um que marcou a minha infância e marcou a de vocês também foi Avatar, o Dobrador de Ar, cara. Passava na Nickelodeon. A Lenda de Aang, o Dobrador de Ar é o filme, que é uma bosta. Esse é o filme, cara. O desenho é Avatar, a Lenda de Aang. Que é a história dele, né? Que ele pertencia... No mundo existiam quatro tipos de dobradores, né? Quatro tipos de sociedades que dominavam os quatro elementos. O ar, a água, a terra e fogo. Que era a tribo da água do sul e do norte, né? A tribo do ar era... Eram as tribos do leste e do oeste. Aí a do fogo e da terra, eu não lembro como que eles falavam. Eram os reinos, né? Era o fogo, ele meio que se rebela. E como ele sabia, o último avatar que nasceria seria da... Do ar. Seria dos monges do ar. Acaba por matar todos os... Eles eram monges, né, nômades? Avatar é bom porque é um desenho bem elaborado, né? A história do desenho é muito bom. Então, não importa se você é criança ou se você assiste Avatar agora com 20 anos, porque é um negócio muito bem trabalhado, entendeu? Você consegue tirar a essência da série, né? Não é um desenho, assim, jogado. Tem uma história muito boa, né? O contexto do negócio é genial. Toda uma questão cultural asiática, cara, porque... Mas, então, assim, o desenho não é asiático. O desenho é americano. Sei que foi feito nos Estados Unidos. O contexto que ele traz, a questão de reencarnação, budismo e tal, tem toda essa questão asiática que eles trazem, que muita gente não conhecia, então acaba vendo, tendo um primeiro contato. O meu episódio preferido do Avatar é quando ele tá em busca dos chakras dele. Nossa, cara, esse episódio... Ah, os últimos. Sim, bem no final. É, bem no finalzinho. Spoiler alert. Eu gosto dos quando ele começa a aprender a dobra da terra, Katoff. Ah, também. Ah. A dobra da terra é muito má. Ela é cega. É totalmente o contrário dele, né? É, totalmente o contrário. Ela chama ele na série de pés leves, né? Porque ela consegue sentir as coisas e ela é totalmente o contrário mesmo, né? Ela é mais rústica, assim, o negócio da terra, e ele é um cara mais longe mesmo, né? É. Eu achei uma sacada muito legal dos produtores de fazerem a dobradora de terra cega, né, cara? Porque, tipo, é aquela que consegue sentir todo o ambiente através do tato. E é o essencial pra ela ser dobradora da Terra. Eu achei muito massa. O personagem que marca muito também é o Príncipe Zuko, né? O cara que vai tentar buscar o Aang pra tentar retornar ao poder e conseguir o amor do seu pai. É o vilão carismático, né? Sim. É o vilão que você não consegue odiar o cara, né? O Avatar dividido em três livros, né? Água, terra e fogo. Então eu sempre fiquei pensando assim, pô, quem que vai treinar ele? Nunca fiquei pensando em alguém que poderia treinar ele de fogo. Porque nunca apareceu mais ninguém assim de fogo que fosse do bem, né? Mentira, teve um episódio que apareceu. Tem o tio. O tio dele é bom. Tem o senhor. Não, mas teve um mestre do fogo que ele começou a aprender o fogo. Foi no livro 2, no livro da Terra. Ele começou a aprender o fogo, aí ele queimou a Katara. E aí ele diz que não quer aprender, não é? Ele se nega a aprender fogo, né? E aí eles tentam convencer ele que é importante isso, realmente. Tanto que o livro do fogo é o último livro, né? Mas a dobra, tem um episódio legal que eu gosto também, é quando a Katara aprende a dobra. A dobra de sangue. De sangue. Cara, esse episódio é foda. No Avatar, a lenda de Korra, que é a próxima Avatar, né? Depois do Aang, eles trabalham muito bem a dobra de sangue. Uhum. Para de contar spoiler, é legal você não assisti ainda da Katara. É legal você ver a evolução. É legal você ver a evolução da série na lenda no Avatar novo. Que eles já constroem uma sociedade, o Aang consegue construir uma sociedade e vive teoricamente em paz, tem uma cidade já. Já muda pra uma cidade moderna já, né? É, uma cidade moderna já, né? Mas voltando a falar da lenda de Aang, nossa, falando cara. A melhor dobra que existe é a dobra do final, ó, spoiler de novo, a final que ele aprende a como retirar o poder dos dobradores. Esse, isso, sinceramente, é o melhor poder que pode, é o fucking motherfucker poder. Uma coisa legal também, da dobra de terra, quando a... esqueci o nome dela, cara, uma cega, a ceguinha lá... A Toph, ela aprende a dobra de metal. Aham. Uhum. Isso. É muito massa também. Dizem que tem um quadrinho. Acaba a série, né, animada da lenda de Aang. E antes da lenda de Korra. É, porque tem um espaço, tem bastante tempo entre uma série e outra, né? É, então dizem que tem os quadrinhos, parece bem legal. Eu não achei ainda pra comprar, só achei pra baixar. Ah, e você não baixou porque você é um rapaz consciente. Isso, porque eu sou muito assim, bom. Entendeu? Oi, eu sou o Goku. Quem é esse Pokémon? Acorde, meu tio. Diga a ele que eu encontrei o Avatar. É hora do duelo! Então, Bozinho, pra finalizar o último desenho, guardamos para o final aí. Conta pra gente, Boz, qual que é o meu desenho que mais marcou a minha infância foi Yu-Gi-Oh! Quem nunca bateu o bafinho com cartinhas do Yu-Gi-Oh! Eu não, eu jogava Yu-Gi-Oh! Mesmo valendo carta e ia sempre ganhar. Eu nunca bati o bafinho com carta do Yu-Gi-Oh! Eu era daqueles que perdia. Quem nunca corria no bar, comprava o pacotinho, vinha as cartinhas e ficava puto quando tirava o Mago Negro de novo. Eu acho que eu tinha 9 Rei Caveiras, 5 Mago Negros, 5 Dragão Branco de Olhos Azuis. Mas assim, pra mim, a primeira temporada é a melhor de todas. Uhum. Não, com certeza. A segunda temporada, ela é boa também, que tem os outros 3 deuses lá. Só que, não é... eu gostei bastante, mas eu preferia a primeira. Temporada, a saga boa do temporada Pegasus, também, né? É aquela do... É, saga do Pegasus. É a primeira. É a primeira. É, do Pegasus é que o Pegasus aprisiona a alma do voo do Yugi. Sim, sim. Né, na carta. E aí... O irmão do Kaiba. E é o Yugi tentando duelar com o Pegasus, que também tem uma relíquia do milênio, assim como ele, né? Ele tem o olho do milênio, ó. Que vê a carta de que... Ele consegue ver as cartas dos oponentes, né? A segunda temporada do Yu-Gi-Oh! Ela trata, assim, um pouquinho mais do lado das relíquias do milênio, né? Que eles falam que tem a balança, que é as coisas... O Yu-Gi-Oh! Em si, né, trata bastante da cultura egípcia. Uhum. Né, sim. Que tem o jogo era um jogo que foi criado pelos faraós. Na história, o jogo foi criado Ele foi criado pelos faraós. Né? Isso é legal também, tem bastante referência. Que quando o Yugi invocava a relíquia do milênio dele, era o Yu-Gi-Oh! Né, que vinha. Que esse Yu-Gi-Oh! Sim, era o faraó. Era um faraó. Não lembro se era o faraó criador do jogo. Eu não lembro também se era o criador, mas era assim, um fodão. Na série, quem criou o jogo de cartas, assim, de monstros de duelo no baralho foi o Pegasus, né? Ele que criou o jogo, criou todas as cartas, todos os monstros e as regras, né? Isso, e o Kaiba te fundiu, né? Tanto que o negócio dele ser bom, assim, é porque ele conhece todas as cartas do jogo e ele tem cartas que nenhuma outra pessoa tem. Que é o mundo da fantasia, né? O Yugi Ele tinha os amigos, sim, né? Sim, né? O Joey, que era o cara... Que era o cara que... Isso. Até que era a amigona, né? Que sempre falava da amizade e que juntava a galera... E tinha um outro rapaz que eu esqueci o nome. O Tristan. Realmente, o Tristan não jogava, né? Quem jogava mais era o Joey. Eles jogavam, mas não eram. O foco deles não era o Joey. Era Joe. O Joey e o Yugi, né? O Joey e o Yugi que mais jogavam, assim mesmo. Tanto que teve episódio que eles lutavam. Que lutaram de dupla, né? Que foi o Yugi e o Joey e os dois irmãos lá. Sim, esse episódio é emocionante. É muito louco. Durou 3 episódios também esse. Pra aquela no cemitério? É. Não, é outro. Não. É um que eles têm que. Eles estão no castelo. E aí eles precisam para entrar no castelo, eles lutam com os irmãos. Isso, os carequinhos, isso, não é? É esse mesmo. E aí tem outro cara, tem outro cara que se passa por bonzinho, que também tem uma relíquia do milênio. Bakura. O Bakura. Que é o Bakura. Qual é a relíquia dele? Ele é a balança. Tinha o anel. Não, é o anel, não é a balança do milênio? Não, é o anel. O anel que fica pendurado no pescoço. Que apontava os caminhos, é. Isso. Que apontava os caminhos. Espada da luz reveladora. Ele é mais explorado na segunda temporada também. Sim. Que é quando ele se revela mal, né? Porque todo mundo acha que ele é bonzinho. Que ele vira do cabelo branco e vira muito louco. Ele fica muito da hora também. Uma coisa que eu esperava sempre no Yu-Gi-Oh! Que eu assistia sempre pra ver esse momento era a questão da fusão. Eu sempre tinha dúvida de ver quem ia fundir com quem, que dava, qual era o tipo de poder que ia dar. Uhum. Eu achava bem interessante isso. Cara, é legal, tinha bastante carta. A fusão do Rei Caveira com o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que formava o Dragão Rei Caveira, era... Nossa, cara, era muito louca, velho. Era muito louco isso. O jeito do jogo mudou, né? Porque na primeira temporada era só... 2.000 pontos de vida. 2.000 pontos de vida. Depois virou pra 8.000 de uma temporada pra outra. É, depois foram 8.000, realmente. Até o jogo... Ah, porque assim... Eu acho que eles pensaram muito no jogo. É que eles pensaram muito... É que assim, ó... É, porque eles pensaram pro jogo. Porque se... Vamos pôr que, por exemplo, o Mago Negro tinha 2.500 pontos de ataque. Se você tem 2.000 pontos de vida, o Mago Negro te dá um ataque, pronto. É. Você perdi. Mas o... Então o jogo ficaria sem graça, né? O que eles consideravam muito também no desenho, porque por isso que tinha os 2.000, é que eles sempre trabalhavam com cartas muito baixas, tipo, o Yugi. É. Yugi direto usava o Guerreiro Guardião Celta, que era baixo. É. Uma galera que era baixa, então quando dava os ataques e destruía, eu perdia tipo 200. Não, o Guerreiro Guardião Celta era 1.400, 1.200. É, 1.400, é. Esse aí que você tá falando é outro. Eu lembro que tinha um lá de escudo que tinha 2.000 de vida, impossível matar o cara no primeiro, na primeira temporada. Tava vivo pra sempre. E tinha outras regras, né? Porque no início, na primeira temporada, você podia pôr qualquer monstro de 2.500 pontos que tivesse mais de 5 estrelas no campo, entendeu? Depois isso muda. Quando, pra colocar um monstro com 5 estrelas no campo, você tinha que sacrificar um outro. Você não, por exemplo, se eu pegasse o Mago Negro, que tinha 6 estrelas, pra colocar o Mago Negro no campo, eu tinha que sacrificar 2 monstros. E isso na primeira temporada não tem, você podia colocar ele direto. Tanto que quando eu jogava, né, Yu-Gi-Oh!, eu várias vezes eu invocava, tipo, como eu tinha um monte de dragão branco, eu pegava e colocava na primeira, assim, eu já ganhava, né, porque... Ah, o Kaiba fazia isso nos desenhos também, já metia os 3 dragão branco então, já. Então, eu acho que as mudanças foram boas, entendeu, porque deixou o jogo mais bem elaborado, né. Mais parelho, né. É, ficou um negócio mais difícil de se fazer, né, você tinha que criar toda uma tática e tudo mais, até pra quem jogava as cartas e pra quem tinha o jogo, né. Eu acho que eles mudaram mais também pelo, acho que menos pelo foco de quem comprava as cartas, né? Porque no comecinho da primeira temporada não existia isso na nossa vida real, entre aspas, né? Na segunda temporada muita gente já jogava isso, então acho que tinha os seus decks. É, eles mudaram muito por causa disso, né? E Yu-Gi-Oh! Era um desenho assim que marcou muito, eu gostei pra caramba. Galera, chegamos ao final aí do nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, é um projeto bom. Que a gente tá desenvolvendo aí. Se a gente ficou devendo em alguma coisa, ou dúvidas, sugestões, sugestões para pautas e outras coisas, já que vocês gostaram ou não gostaram, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é tomanocastpodcast@gmail.com. Tudo e junto. Curte lá a nossa página, tudo junto. E curte lá a nossa página no Facebook, que é facebook.com/TNC Podcast. Dá uma curtida lá, envia seu comentário, diz o que você achou, críticas, sugestões, tudo é bem-vindo. Como a gente tá começando, a participação de vocês realmente é importante pra gente melhorar e pra fazer um programa irmão. Legal pra vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos meus amigos aí, o Tico, que é de fora e está ajudando a gente aí, o Gialuca, o Bozinho, que é idealizador da porra toda. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Lava uma mão, lava outra, lava outra, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de beber, também pegar a mamadeira. Yu-Gi-Oh! Sua vez. Sua vez. É hora do duelo.